A Pátria Mama. No Planalto Andino, Mama é a Virgem e Mama é a Terra e o Tempo. Fica zangada a Terra, a Mãe Terra, a Pátria Mama. Se alguém bebe sem lhe oferecer, quando ela sente muita sede, quebra a botija e derrama o que está lá dentro. A ela se oferece a placenta do recém-nascido, enterrando-a entre as flores, para que a criança viva. E para que o amor viva, os amantes enterram cachos de cabelo. A deusa terra recolhe nos braços os cansados e os maltrapilhos que dela brotaram e se abre para lhes dar refúgio no fim da viagem. Lá embaixo da terra, os mortos florescem.